portal do Arrocha. Nos teclados de Elvinho, pegada VIP. Ei, minha nega, vem falar de amor. Ser romântico às vezes ajuda, mas se fecha os olhos te imagino nua. E talvez pareça uma cena de Hollywood. E se tá pensando isso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor. Ei! E como as outras, só mais uma que passou. Bota a mãozinha pra cima, ei! Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça. A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha. A lua até beijou o mar pra não ficar de vela. Os quatro perdidos de amor, eu, você, o mar e ela. Yeah, yeah, yeah, yeah. Eu, você, o mar e ela. Pegada VIP, que ao vivo é mais gostoso pra você. Alô, Paulinho Mister, aquele abraço. Eu só quero uma noite de amor. E como as outras, só mais uma que passou. Levanta esse litro aí. Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça. A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha. A lua até beijou o mar pra não ficar de vela. Os quatro perdidos de amor, eu, você, o mar e ela. Yeah, yeah, yeah, yeah. Eu, você, o mar e ela. Ei, Maestro Elvo nos teclados, pegada VIP, a banda que mais toca.